tapetes, guardanapos, cetim, cristais, gravuras raras, vitro, cortinas, samambaias, verniz, poltronas, dos mordomos, licor. E você ainda quer que eu lhe diga onde eu estou com a cabeça? Parece que ainda vai demorar pra servir o jantar. E a fome está de matar. Condessas, coronéis, chafariz, duquesas, cães de raças, barões, princesas, generais, colibris, rapés, charutos, harpas, control. E você ainda quer que eu lhe diga onde eu estou com a cabeça? Parece que ainda vai demorar pra servir o jantar. E a fome está de matar. E a fome está de matar. Parece até que é brincadeira. Será que eu sou o que você quis? Não tenho a menor consciência do que é ser feliz, ser feliz. Por isso me faz um favor, onde fica a saída? Parece que eles vão desistir de servir o jantar. E a fome está de matar. E a fome está de matar. Você é uma gracinha, sabe? Mas a festa está chatíssima, né? Parece inclusive nem vamos servir o jantar. É por isso que eu sou da oposição. Por isso me faça um favor, onde fica a saída? Parece que eles vão desistir de servir o jantar. E a fome está de matar.